Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa que pertence a você. Se tiver, vou colocar na rua pra o caminhão do lixo recolher. Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar. Também doei a tua chese junto com as almofadas e o sofá. Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio teu. E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu. Na cama mandei bota fogo e os lençóis eu joguei fora. A sua colcha preferida é o meu cachorro que se enrola. E a mulher que eu estou ficando é show de bola. É show de bola. Paixão, Osmir Alves é sofrência sertaneja. Eu também estou aqui com vocês no site Portal da Rocha. Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio teu. E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu. Fogo e os lençóis eu joguei fora. A sua colcha preferida é o meu cachorro que se enrola. E a mulher que eu estou ficando é show de bola. Na cama mandei bota fogo e os lençóis eu joguei fora. A sua colcha show.